livre dos seus problemas, leve, sem preocupações. Você está caminhando por uma trilha, procurando uma floresta em que você já esteve uma vez. Uma floresta encantada. Você não sabe ao certo como chegar até lá, mas sabe que este é o caminho. Depois de andar por um tempo, você vê uma escada que desce bem mais à frente. Você caminha até ela, vai caminhando e chega bem no alto dessa escada, uma escada branquinha, toda cercada de plantas verdinhas, flores coloridas. E você sabe que é aqui. Essa escada vai te levar até a Floresta Encantada. E a cada degrau que você descer, você vai caindo mais e mais em um estado de relaxamento. Você desce o primeiro degrau. 20, 19, 18, sentindo o relaxamento tomando conta do seu corpo. 17, 16, 15, 14, deixando seu corpo pesar em direção ao chão. 13, 12, 11. Sentindo o relaxamento profundo. 10, 9, 8. Entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxando. 3, 2, 1. E você termina de descer a escada e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. E então você chega na floresta, a Floresta Encantada, onde existem plantas tão diferentes, formas tão diferentes, cores que você nunca viu em nenhum outro lugar. Animais lindos e mansinhos. Você adora este lugar. Ele é incrível. Tudo é tão diferente e bonito. Então você vai observando seus detalhes, escutando uma fonte de água em um local próximo. E você decide ir até essa fonte de som. Vai caminhando pela floresta, escutando os passarinhos. A brisa fresca e pura. O ar preenchido por pontos brilhantes, como se ele fosse todo cheio de purpurina mágica. E finalmente você encontra a fonte de água natural, onde a água é totalmente brilhante, mágica. E com um som tão agradável aos seus ouvidos. Um som de água, calminho e relaxante, que te acalma, te dá paz. Como você sentiu falta deste lugar? Dessa vez, você se aproxima da água. Coloca suas mãos e deixa que ela caia em você. A água brilhante e mágica é poderosa. Ela limpa o seu corpo, tira tudo aquilo que não te serve mais. Você sente tudo que te incomoda, que te causa dor, indo embora através da água mágica. Você se sente limpo, leve. Então você encontra uma pedra ao lado da fonte. Encosta nela e sente o seu calor. O sol batendo na pedra deixou ela quentinha e energizada. Você deixa que essa energia também entre pelo seu corpo através das suas mãos e fica aqui por uns instantes. E resolve sentar na pedra para observar a natureza ao redor. Você observa as florzinhas coloridas que viu da última vez, toda rodeada por borboletas coloridas, de todas as cores. E você se lembra que não são borboletas. E assim que você se lembra, uma delas começa a voar em sua direção. Conforme ela vai se aproximando, você vai observando a fadinha, a mesma fada que conversou com você da última vez. Ela tem um sorriso no rosto, uma varinha nas mãos. E você observa sua cor, a cor e a forma de suas asinhas, seu tamanho, suas características. ela chega bem perto do seu ouvido direito e diz, enquanto faz carinho na sua cabeça: oi, que saudade. Senti sua falta por aqui. Que bom que você voltou. E você diz o mesmo, que também sentiu falta da fadinha, deste lugar e do sono que teve aqui da primeira vez. E ela se aproxima do seu outro ouvido, fazendo carinho em seus cabelos e dizendo: eu sabia que você gostaria de dormir aqui. Este lugar é ideal para dormir, descansar, ter um soninho relaxante e revigorante. Você quer descansar de novo? E você diz que sim, mas que antes você quer conhecer mais sobre ela e sobre as outras fadas. E então, a fadinha começa a conversar com você, voando de ouvido em ouvido, enquanto faz carinho pela sua cabeça. Meu nome é Pixie. Eu e as outras fadas vivemos aqui, na Floresta Encantada. Aqui, somente pessoas do bem, com um coração muito puro e bom, podem entrar. Minha melhor amiga se chama Bella. E nós adoramos voar pelas montanhas mais altas, descobrir novas flores e brincar com os passarinhos. E todos os dias, ao entardecer, todas as fadas vêm até aqui para se preparar para dormir nas flores coloridas, que são as nossas casas. Nós vivemos por centenas e centenas de anos, e não morremos, apenas viramos luzes e estrelas. Nós temos poder e podemos realizar qualquer coisa. Nada é impossível para nós. Mas aqui podemos realizar os pedidos daqueles que chegam, apenas relacionados ao sono. Nós passamos os dias voando, estudando e aprendendo mais com a natureza. Somos amigas dos animais e amamos viver aqui. E ela vai contando mais e mais sobre a sua vida, enquanto você vai ficando com mais e mais sono. Conforme ela fala e faz carinho em sua cabeça, você vai sentindo mais sono. está adorando conhecer mais sobre a vida das fadas e a vida na Floresta Encantada. Depois de conversarem bastante, ela percebe que você está com sono e cansaço. Então ela pergunta: você quer dormir agora? E você diz que sim. Então ela começa a mexer a sua varinha de forma muito suave, muito calma, para lá e para cá, para cima, para baixo, pro lado e pro outro. Os movimentos de sua varinha te acalmam, te tranquilizam, te relaxam. A cada movimento da varinha da fada do sono, saem dela estrelas brilhantes de vários tamanhos e uma luz mágica acompanhando cada uma delas. A luz e as estrelas começam a crescer, crescer, indo para uma direção em um local próximo de onde você se encontra. E a luz vai crescendo, crescendo, e se transforma em uma enorme e confortável cama. Então você se deita na cama mais confortável que poderia existir. Mais uma vez, ela começa a mexer sua varinha de forma suave, pra lá e pra cá, muito calma, com movimentos calmos, tranquilizantes, relaxantes. A cada movimento da varinha, dela estrelas brilhantes de vários tamanhos e a luz mágica que acompanha cada estrela. A luz e as estrelas começam a crescer, crescer, ocupando toda a Floresta Encantada. E quando a luz some, você percebe que o silêncio está perfeito. A luz está perfeita. Somente os sons mais relaxantes estarão aqui na floresta. E somente uma luz suave, do jeito que você gosta de dormir, está aqui ao seu redor. O ambiente está perfeito para o seu sono, bem do jeito que você mais gosta de dormir. E então ela se posiciona bem na sua frente e começa a mover sua varinha em movimentos suaves, relaxantes, tranquilos, que te acalmam e dão paz. ela vai mexendo, mexendo. A luz da varinha e as estrelas vão crescendo, chegando dessa vez até você, entrando em você por todas as partes do seu corpo, principalmente pela sua cabeça. E quanto mais a luz e as estrelas vão entrando em seu corpo, com mais sono você vai ficando. E você vai sentindo como se alguém estivesse fazendo carinho no seu cabelo, na sua cabeça. Vai ficando hipnotizado pela fada e sua varinha. Antes de fechar os olhos, a fadinha te diz: foi muito bom conversar com você. Volte mais vezes. Bom sono. E você vai ficando com sono, com sono. Seus olhos agora ardem de tanto sono e você precisa fechá-los. E você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua, a garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, a barriga, as costas, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável,